Paz do Senhor, irmãos, irmãs. É com grande alegria que nós vamos iniciar mais uma unidade do curso para treinamento de obreiros, oficiais de escala, diáconos, presbíteros, pastores, lideranças ministeriais. Em geral, hoje eu vou abrir com uma breve recomendação devocional e depois partimos para as outras três leis das 21 irrefutáveis leis da liderança do pastor John Maxwell. No meu livro Discipulado, eu destaco um tema muito importante para a vida cristã, que é o tema da sexualidade. Faço então agora cinco destaques. Em primeiro lugar, assuma a sexualidade como bênção de Deus. Nós fomos criados sexuados, nós fomos criados por Deus assim, e por isso temos que entender que a sexualidade é uma bênção. É uma bênção do Senhor. O que não é bênção é a degradação moral. É a degradação, a depravação ética em todas as formas de degradação e depravação que nós temos visto na sociedade contemporânea. Então, em primeiro lugar, assuma a sexualidade como bênção do Senhor, bênção de Deus. Em segundo lugar, entenda a vida sexual na dimensão biológica, em seu aspecto de procriação, e também na perspectiva teológica e antropológica no que diz respeito ao prazer. E tome muito cuidado, porque parece que as pessoas depravadas e devassas se apropriam da palavra prazer e nós cristãos ficamos amedrontados, ficamos acuados, sem a possibilidade de utilizar esse termo como se ele fosse um termo pecaminoso em si mesmo. Não. O prazer é parte da vida abundante de Deus. Por isso, é parte de uma perspectiva teológica. Diz respeito ao ser humano e, por isso, diz respeito a uma característica do seu modo de viver, do seu modo de pensar, agir, sentir, é uma característica, sem dúvida nenhuma, antropológica e cultural. Então, em primeiro lugar, assuma a sexualidade como bênção de Deus. O que você deve rejeitar é a depravação. Em segundo lugar, entenda a dimensão sexual na perspectiva biológica, teológica e antropológico-cultural. Ou seja, ela é um instrumento de procriação e é, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade do prazer para o ser humano. Em terceiro lugar, rejeite o sexo sem amor real. Nós cristãos somos seguidores da Bíblia. E como seguidores da Bíblia, que é o nosso livro, a nossa regra de fé e de prática, nós não aceitamos, nós não concordamos com a vida sexual desvinculada do amor real. Nós precisamos viver a nossa dimensão sexual dentro da perspectiva de um amor real. Em quarto lugar, entenda o casamento como um sinal maior desse amor real. Entenda o casamento como o sinal maior desse amor real no que tange à experiência sexual. E em quinto lugar, para encerrar, viva a sexualidade com liberdade, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Viva a sexualidade com liberdade, mas viva com pureza pessoal, viva com responsabilidade, viva com fidelidade para com o seu cônjuge. Eu quero lembrar, em particular, aos pastores que prestem bastante atenção nessa questão e tratem dos pormenores desta área. Você vai encontrar muita referência bíblica com relação a isso, e isso vai ser bênção para a sua vida. Mas fique atento, porque por trás de um comportamento, às vezes ranzinza, um comportamento por demais intolerante das pessoas que estão na nossa igreja, dos membros, existe, na verdade, um problema na área da sexualidade. E nós temos que trabalhar isso. Com muito cuidado, com toda a atenção devida, com muito carinho pastoral, procurando ajudar a pessoa a viver essa experiência da sua sexualidade dentro de uma perspectiva bíblica, saudável e que a conduza à vida abundante. Tendo encerrado esses elementos conclusivos acerca da sexualidade e recomendado para você, preste bastante atenção nesta área, porque esse é um assunto por demais importante, delicado e requer do pastor em particular, da pastora em particular, um cuidado importante, para que você possa ajudar as pessoas nesta área. Eu parto então para as 21 irrefutáveis leis de liderança do pastor John Maxwell. No último encontro, nós falamos sobre a lei da tampa, que eu tomo a liberdade de chamar de lei da eficácia. Depois trabalhamos com a lei da influência. E por fim, sábado passado, trabalhamos com a lei do processo. Hoje, a quarta lei para a nossa liderança é a lei da navegação. Qualquer um pode pilotar um barco, mas só um líder sabe traçar o percurso observando todos os cuidados necessários para a viagem. O autor dá uma série de exemplos que eu não vou pormenorizar agora, mas passo para você a essência do capítulo. Veja bem, os subordinados precisam de líderes capazes de navegar eficientemente. Diante de situações de vida ou morte, a necessidade é terrivelmente óbvia. Mas mesmo quando as consequências são tão graves, a necessidade permanece grande. A verdade é que praticamente qualquer um pode aprender a pilotar o barco. Mas só um líder pode mapear o percurso e prestar atenção em todo o aspecto do planejamento que nós já até vimos quando estudávamos outro material, para que a viagem seja bem-sucedida, para que a sua organização caminhe de acordo com o planejamento estratégico e volte da viagem com a sensação, com a certeza, com a convicção de que o objetivo foi alcançado. Essa é a lei da navegação. Os verdadeiros líderes vislumbram a viagem com antecedência. Os verdadeiros líderes vislumbram a viagem com antecedência. O líder vê mais que os outros. O líder vê mais longe do que os outros. O líder, segundo o coração de Deus, vê antes dos outros. Aproveito até para dizer que hoje não vou ficar utilizando em todo o tempo referências bíblicas, mas depois de você estudar essas leis, você vai perceber que essas características estão presentes na vida de todos os homens e mulheres que foram instrumento de Deus na história da sua revelação, na história relatada na Bíblia Sagrada e que foram uma bênção e que são uma bênção para nós até hoje. O líder aprende com experiências do passado. Ele aprende com todo o sucesso que teve. Toda vez que ele alcançou êxito naquilo que pretendia, isso foi uma lição. Ele aprendeu com isso. Mas o líder também aprende com as experiências de fracasso, de erro, de pecado. Essas são experiências dolorosas, essas são experiências que às vezes contrariam a vontade de Deus, a própria vontade do líder, que acabam afetando o projeto da sua vida e ministério. Todavia, o fracasso também é um grande ensinador. Com isso, de modo algum, eu estou incentivando você a fracassar. Tomara que você seja exitoso em tudo o que faz e não erre. Mas, se você, como eu, já cometeu erros, aprenda com esses erros e, a partir desses erros, comece então uma trajetória com este aprendizado para não voltar a incorrer no mesmo problema. Por mais que você aprenda com o passado, preste atenção, ele jamais vai lhe dar tudo o que você precisa saber sobre o presente. O passado é muito importante, tanto no sucesso como no fracasso, mas sempre existe a novidade do presente. Por isso, por mais que você aprenda com as lições da vida, tanto no êxito como no equívoco, jamais você vai ter todo o aprendizado que necessita saber para os desafios que hão de surgir no presente e no futuro. Esta é parte da lei da navegação. Você está sempre aprendendo a navegar, sempre aprendendo a caminhar, sempre aprendendo com a sua experiência de vida. Os navegadores examinam as condições antes de assumir os compromissos. É preciso examinar todas as condições antes de assumir um compromisso. É preciso ter equilíbrio entre o otimismo de uma viagem e o realismo. Porque se você for só otimista, você entra no barco como é citado aqui um exemplo, e vai sem o devido planejamento, e depois a realidade se impõe com situações que você não previu e você poderá levar o barco a naufragar. É preciso equilibrar otimismo e realismo. Se você também é só realista e busca o planejamento, planejamento, planejamento, fica a vida inteira planejando sem aquele ímpeto que a viagem fornece a você como um elemento motivador, você fica eternamente no campo do planejamento e nunca vai experimentar a viagem, ou seja, a realização do projeto. É preciso equilibrar intuição e planejamento. Você tem um dado intuitivo, mas esse dado intuitivo não é suficiente. Ele precisa ser temperado com o planejamento. E o planejamento é importante para prever o máximo possível das possíveis situações, das situações que você pode encontrar, mas você precisa da força motivadora do ID da intuição. Você precisa equilibrar a fé e os fatos. A fé, irmãos, é para nós um modo de ser e de viver. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza de coisas que não vemos, que ainda não experimentamos, é a convicção de fatos que não foram vistos, é a certeza, essa fé nos impulsiona, a fé é um elemento que nos motiva na caminhada, mas você precisa equilibrar a fé com os fatos. Sem os fatos concretos, sem a concretude, você pode se perder no caminho. Então, trata-se da mesma ideia, um equilíbrio entre otimismo e realismo, ou concretude, intuição e planejamento, fé e fatos. Os líderes são objetivos bastante para minimizar as ilusões. Eles não se enganam por ilusões. Eles sabem que a autoilusão pode inviabilizar a sua meta, os seus objetivos, o cumprimento do seu planejamento estratégico. Às vezes é difícil equilibrar essas coisas, mas o líder precisa fazê-lo. O líder precisa equilibrar a fé e a concretude, a intuição e o planejamento, o otimismo e o realismo. Se o líder não consegue navegar em águas bravas, ocorre o risco dele afundar a embarcação. O segredo da lei da navegação é a preparação. Eu gosto muito de esporte. E quando você vê esportes à vela, até nas Olimpíadas nós temos as competições dos esportes à vela. Você, observando reportagens que falam sobre a preparação desses atletas que competem nesse esporte, você vai ver que eles gastam um tempo enorme preparando a embarcação para a competição. O segredo da lei da navegação é a preparação. Saiba que as principais barreiras ao planejamento bem-sucedido são as seguintes: o medo da mudança, a ignorância, a incerteza acerca do futuro, a falta de imaginação. Muitas vezes você está com um planejamento abençoador, para o seu ministério na igreja local, você que é líder de um ministério, ou você que é pastor e pastora, ou missionário, missionária, você está com um planejamento abençoador para a vida das pessoas. Mas lembre, as pessoas têm medo de mudança. Às vezes elas ignoram o que essa mudança pode gerar de benefício para elas. Elas têm incerteza quanto ao futuro. E a mudança traz mudança no futuro. E às vezes falta até imaginação para as pessoas. E por causa disso, você pode encontrar uma oposição. Aliás, certamente encontrará oposição a isso. Eu quero lembrar você, não é a dimensão ou o tamanho do projeto que você tem que determina a aceitação por parte das pessoas que você lidera. Não é o tamanho do projeto que determina a aceitação. Não é o tamanho do projeto que determina o apoio que as pessoas vão dar ou não vão dar. Não é o seu sucesso que determina exatamente isso. Sabe o que determina? A dimensão, a estatura espiritual da sua liderança. O que determina se as pessoas vão aceitar o projeto, apoiar o projeto ou colaborar mesmo em todo o processo para a realização do projeto, é o quanto elas conseguem enxergar na sua dimensão de líder. Por isso você precisa aperfeiçoar a sua liderança. A lei da navegação, então, nos fala sobre isso. Esta é a principal base, o segredo da lei da navegação. A lei da navegação tem como segredo a preparação e o apoio que as pessoas vão dar depende da estatura espiritual que você, como líder, transmite a elas. E dentro da lei da navegação, existe uma coisa que nós vemos nos esportes, por exemplo, a vela, que é a preparação. A segunda lei de hoje, quinta, na nossa sequência, o autor batiza como lei de E.F. Hutton. Quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. Se você quiser anotar assim, talvez seja mais fácil. Quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. O verdadeiro líder detém o poder e não o posto. Ele tem o poder de influenciar. Às vezes ele não tem o posto. Às vezes ele não tem o cargo. Às vezes ele não tem o título, mas ele tem o poder de influenciar. Estar no poder, aqui o nome dessa ciência é panoptismo. Estar no poder é como ser uma dama, diz Margaret Thatcher. Se você tem que dizer às pessoas o que você é, qual é a sua patente, qual é o seu cargo na igreja, qual é o seu ministério, se você tem que dizer que você é o líder, então, diz Margaret Thatcher, você não é. Porque quando você é, você não precisa dizer. Você influencia por extensão daquilo que você é. Tanto que há milhares de pessoas ao longo da história, em diversos segmentos, seja na política, na economia, na vida religiosa, que ocuparam funções e títulos e ninguém se lembra delas. Mas há outras que não tinham nem os cargos, nem as funções, nem os títulos, e elas são lembradas até hoje. Cito Jesus. Jesus não estudou na escola do Sinédrio. Ele não tinha um mestre, como, por exemplo, Saulo teve a Gamaliel. Ah, mas Jesus era o filho de Deus. Não, aqui nós estamos tratando do aspecto da liderança. Então, o líder não precisa dizer que é, ele simplesmente é. Como Deus diz, eu sou, você também é. Ou então, se você tem o posto, mas não consegue influenciar, então você não é. Se você percebe que a pessoa que está conduzindo, um exemplo, uma reunião, não é a mesma que está liderando as pessoas, então, quem conduz a reunião não é aquele que tem o título de líder do ministério. Ele não é o verdadeiro líder. O líder verdadeiro da liderança, por exemplo, da sua igreja, é aquele que está conseguindo, ou aquela que está conseguindo sugerir coisas, conseguir a adesão das pessoas para os projetos. Os outros, que têm os títulos, são líderes pro forma. O que é isso? Eles podem falar primeiro, mas eles precisam do seu posto. Eles precisam da influência garantida pela sua titulação. Eles precisam do respaldo do verdadeiro líder do grupo para conseguir impor as suas ideias. Porque o líder pro forma não consegue convencer, ele impõe. O líder pro forma influencia somente os outros líderes pro forma, esses que também só se baseiam em títulos, em funções, eles acabam seguindo, mas só esses, os outros não, o povo não segue. Os verdadeiros líderes, segundo o coração de Deus, segundo o modelo de Jesus e todos os exemplos bíblicos que você vai consultar depois, eles, por vezes, falam não em primeiro lugar, eles falam depois. Mas eles precisam somente da sua própria capacidade de influenciar para expor as suas ideias e conseguir a adesão. Eles influenciam muitas pessoas. Alguns líderes influenciam dezenas, outros centenas, outros milhares de pessoas. O verdadeiro teste da liderança, irmãos, não é o ponto de partida, mas é o ponto de chegada. Eu vou repetir isso para você. O verdadeiro teste da liderança não é o ponto de partida. Tem muita gente que começa bem, mas não completa a carreira, como diz o apóstolo Paulo, e não guarda a fé. O verdadeiro teste da liderança é o ponto de chegada. A prova da liderança se encontra também nos seus seguidores. Na forma, na característica, na atitude que os seguidores vão ter. Por exemplo, cito sete exemplos. As pessoas que seguem um líder, segundo o coração de Deus, vão ter um caráter em processo de santificação. E aí você vai perceber quem são eles. É pela pergunta: quem são eles? Que nós percebemos se são seguidores daquele líder ou não, do líder verdadeiro ou não. Os discípulos de Jesus fizeram o evangelho chegar até hoje, 2.000 anos depois. Jesus, ao invés de sair por todo o mundo da época, pregando, fazendo pregações, ajuntando multidões, ele fez algumas pregações, mas ele gastou cerca de 70% do seu tempo treinando os seus liderados. Depois que ele morreu, ressurgiu, subiu ao céu, os seus liderados fizeram outros discípulos e esses outros, e 2.000 anos depois, eu estou aqui falando sobre essa liderança. Esse é o caráter de um liderado, quem ele é, no que ele se transformou após esse processo de treinamento da sua liderança. O segundo exemplo é o das relações, melhor colocando. Quem eles escolhem para andar junto? Quem eles escolhem para seguir depois de encerrada a jornada que o líder teve com eles? Há muitos que eu conheço que andaram com lideranças muito significativas ao longo da história, mas depois de passar pela liderança de pessoas muito significativas, acabaram optando por outros líderes que eram, na verdade, vazios, marcados pela esterilidade. É pelas relações que o seu liderado vai ter depois do processo da liderança que você vai descobrir quem eles escolhem. Em terceiro lugar, o conhecimento. O que eles sabem? O que os liderados sabem? O que eles aprenderam de fato? O que o discípulo aprendeu de fato? Ele aprendeu a aprender? Porque se ele não aprendeu a aprender, encerrado o tempo de um treinamento, Jesus, por exemplo, de 1 ano e meio a 3 anos de treinamento intensivo, será que os discípulos aprenderam a aprender? Porque se eles não aprenderam a aprender, eles vão parar naquele lugar, vão ficar encalhados, como se fosse o exemplo da navegação, e não vão sair mais do lugar. É pelo conhecimento, e conhecimento contínuo, conhecimento crescente da Bíblia Sagrada e de tantas outras coisas, e de tantos livros devocionais. Quero até aproveitar para dar fazer uma sugestão. Irmãos, se nós somos de fato cerca de 70 milhões de cristãos no Brasil, se somos, só partindo de uma hipótese da estatística aí do IBGE, vamos ver o que que o censo vai mostrar em 2020. Esses 70 milhões, caso eles se tornem leitores de 2 a 4 capítulos da Bíblia por dia, se eles se tornarem leitores vorazes de livros devocionais, se eles se tornarem leitores de livros de cunho mais teológico, mais profundo, e se eles se tornarem leitores de conhecimento geral, então será uma primeira grande contribuição para a reforma da nação que os evangélicos podem dar a esse país, os cristãos, prefiro dizer, vão dar esse país. Sabe por quê? Nós somos um país de semiletrados. Nós somos um país que não desenvolve o estímulo à leitura. Talvez a primeira grande contribuição que nós poderíamos dar realmente como cristãos seria um grupo de 70 milhões de pessoas que leem, que adquirem conhecimento em no máximo de áreas em que ele tiver tempo durante a sua vida. Em quarto lugar, a intenção. O que eles sentem? E a intuição está presente nesse campo intencional. O que eles sentem? Como eles sentem a vida? Como eles sentem o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento consigo mesmo, o seu relacionamento com o próximo, com o bairro, com a cidade, com o estado, com o país, com as nações? O que eles sentem? Aí nós vamos perceber se de fato houve aprendizado. Em quinto lugar, a experiência. Por onde eles passaram? E por onde eles estão passando? O que eles estão fazendo? Qual é a contribuição? Qual é o rastro rastro que eles estão deixando? É um rastro de santidade? É um rastro de mudança? É um rastro de colaboração? É um rastro de serviço? É um rastro à imagem e semelhança de Jesus? Ou o seu rastro é basicamente nulo? É a experiência que vai demonstrar quem se tornou de fato um liderado segundo o coração de Deus. Em sexto lugar, Pastor John Maxwell fala sobre êxitos passados, ou seja, o que eles fizeram até aqui, depois de serem preparados? O que eles realizaram? Porque a fé sem obras é morta. O que eles fizeram para salgar a terra e ser luz do mundo? É isso que vai definir. Em sétimo e último lugar, a capacidade. O que eles podem fazer? Qual é a potencialidade deles? O que eles ainda podem realizar? Com quem eles estão andando? Com quem eles estão se alimentando? Qual o conhecimento que estão adquirindo? Como o caráter está se desenvolvendo? Como suas relações estão amadurecendo? Como a experiência está se desenvolvendo e como então nós podemos perceber a sua potencialidade acerca do que podem vir a fazer. Atenção! As pessoas ouvem não necessariamente por causa da verdade que é comunicada na mensagem. Atenção para todo mundo que recebe as pessoas nas igrejas. Sejam elas católicas, sejam protestantes históricas, sejam elas pentecostais, sejam elas de que origem for, as pessoas não estão entrando lá a princípio, elas não estão ouvindo a princípio, em princípio, perdão, elas não estão ouvindo em princípio toda a dogmática, estão entendendo toda a teologia sistemática. Mas elas vão a um lugar e voltam a esse lugar por causa do respeito que elas adquirem por quem está falando. Ou pela comunidade que elas estão vendo, pela atitude dessa comunidade, pela atitude dessa igreja, para sua solidariedade para com o bairro, para com as pessoas em geral. Eu dou quatro exemplos só. Pastor Martin Luther King, a Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Mandela. Você vai falar, não, mas você está dizendo exemplos de pessoas muito diferentes e até de credos diferentes. Irmãos, eu estou falando agora sobre pessoas que conseguem adquirir tamanho respeito, não infalibilidade, não que elas não tivessem falhas, mas tamanho respeito que outros passam a segui-los. Porque as pessoas, em princípio, não seguem a dogmática, não seguem a sistemática teológica, elas ficam no lugar e passam a aprender essas coisas. Quando elas percebem que aquele lugar e as pessoas que estão naquele lugar, as pessoas que fazem parte, dos ministérios daquele lugar, o líder daquele lugar, inspira a confiança. Então, pensando na lei de F. Hutton, quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem, elas vão ouvir se você inspirar respeito. E por último, hoje, a lei da base sólida. A confiança é o fundamento da liderança. Vou repetir, a lei da base sólida. A confiança é o fundamento da liderança. Quando está em jogo a liderança, irmãos, irmãs, você não pode tomar atalhos, mesmo que já esteja à frente do grupo há muito tempo. A confiança é o fundamento da liderança. Três características são apontadas pelo pastor John Maxwell e eu quero destacar: competência, que vem de uma raiz latina, do latim, com potere, potere, com poder, competência, tem poder para realizar com a ajuda de Deus, com a ajuda da comunidade, tem poder para realizar a navegação. Segundo, a coerência. Você percebe que esta pessoa é coerente nas suas premissas e nas suas ações. Terceiro, o caráter. Quando eu falo sobre caráter, pastor John também aponta isso, nós temos que relevar um aspecto importante. Quando nós estamos falando de caráter, às vezes as pessoas confundem com impecabilidade ou inerrância. Não. Os líderes têm acertos e têm erros, têm sucessos e têm fracassos. Mas quando eles erram, se eles pedirem perdão, a comunidade volta a confiar neles. Se você é um pastor, se você é um ministro, um obreiro, líder no ministério local, um obreiro, um diácono do ministério local, se você errou em uma reunião e pedir perdão, a confiança vai ser retomada porque as pessoas vão perceber a sua coerência e a sua competência em Deus para realizar a navegação. A estratégia e o caráter geram credibilidade. Mas se você tiver que abrir mão de um deles, diz o pastor Maxwell, se você tiver que abrir mão entre estratégia e caráter, abra mão da estratégia, mas não abra mão do caráter, que é marcado pela coerência, pela competência, pela coerência. É a estratégia e o caráter que vão gerar credibilidade. Estratégia e caráter. Gente com caráter, mas sem estratégia, não consegue conduzir o barco. Não leva o barco para lugar nenhum. Quantos líderes, até bem intencionados, têm um ótimo caráter, mas não têm estratégia, não levam o barco para lugar nenhum. Quantos chefes de empresa têm até um bom caráter, mas não sabem nada sobre conduzir. Assumem a função de gerência, assumem a função de direção, mas não têm estratégia nenhuma. E a empresa fica emperrada ali, até que a diretoria perceba que ela está emperrada porque o líder não é capaz, não tem a competência, e nem a coerência para criar relacionamentos, e nem o caráter. Outros têm uma grande estratégia, mas são, infelizmente, marcados pelo mau caráter. Eu não vou dar exemplo do Brasil, você faça a sua avaliação. Mas desde o processo da invasão portuguesa, nós somos marcados por um estigma, só isso. Nós temos uma abundância de gente com falta de caráter. Gente mau caráter, gente que não é íntegra. Veja, gente íntegra pode ter sucesso ou fracasso, acerto ou erro, mas tem caráter. Se errou, vai se corrigir, vai pedir perdão, vai voltar para o prumo. Mas quando é mau caráter, é cínico. É quase um psicopata social. É indiferente ao erro. É indiferente a se as pessoas estão vivendo ou morrendo. Outro dia ouvimos uma declaração de um prefeito aí, absurda. Estratégia e caráter geram credibilidade. Caráter, confiança e liderança. Caráter e confiança. Estratégia são marcas da liderança. Eu acrescento integridade. Caráter, confiança, estratégia, integridade marcam uma liderança segundo a vontade de Deus. Portanto, caráter revela coerência. Como disse, acrescento aqui a integridade, caráter possibilita confiança. E a confiança possibilita a liderança. Essa é a lei da base sólida. Um exemplo que ele cita é Billy Graham, um dos homens mais reconhecidos no século XX. Influenciou presidentes norte-americanos, influenciou líderes mundiais. Sabe por quê? Ele era um homem marcado pelo caráter, pela confiança, pela integridade, pela sua capacidade, então, de liderança. O caráter revela o potencial. Homem nenhum consegue ir além das limitações do seu caráter, diz John Morley. Homem nenhum, ser humano nenhum, consegue ir além das limitações do seu caráter. Ele pode ir até onde o seu caráter for. Por exemplo, um mau caráter pode chegar ao mais alto posto de uma nação, mas ele não vai além disso. A sua história vai afundar assim como o Titanic afundou. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O caráter revela respeito, como os líderes adquirem o respeito dos outros. E respeito é absolutamente essencial para uma liderança duradoura, tomando decisões corretas, admitindo seus erros e dando prioridade ao que é melhor para as pessoas e para a organização, para quem trabalha. Já partindo para a conclusão, a única coisa que volta do túmulo com as pessoas que estão enlutadas pela morte de alguém e se recusa a se deixar sepultar é o caráter do falecido ou da falecida. É o caráter de um ser humano. É o caráter de uma pessoa. Isso é verdade. O que o homem é e o que sobrevive de um homem, o que sobrevive a ele, é o seu caráter. O seu caráter jamais pode ser sepultado. Segundo diz J.R. Miller, líder nenhum pode perder a confiança do povo ou dos seus liderados, e ainda manter a influência sobre ele. Ah, mas então, quando tem erro, se perde a liderança. É verdade. Se perde a liderança pelo tempo em que o erro não foi assumido. Enquanto calei os meus pecados, a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim, diz o salmista. Mas quando você confessa o erro e retoma a trajetória, a confiança imediatamente vai retornando. A não ser daqueles que têm o coração endurecido e são arrogantes e acham que ninguém poderia errar. Bom, a eles. Nós entregamos eles a Deus e a dureza do seu coração a Deus. A orientação de Deus é para que nós nos arrependamos, demonstremos o fruto desse arrependimento, retomemos o caminho a partir de uma mudança de mente para fazer a vontade de Deus. O termo é metanoia, mudança de mente. Agora, se alguém não quiser voltar a confiar em você, amigo, se alguém não quiser confiar em você, amiga, missionária, missionário, pastora, pastor, líder ministerial, obreiro, diácono, diaconisa, o que for, aí é com ele e com Deus. Você não pode fazer nada a não ser voltar para o caminho. A confiança é o fundamento da liderança. A confiança é o fundamento da liderança. Por isso nós temos pouquíssimos líderes no Brasil. Por isso nós temos pouquíssimos líderes no mundo. Por isso nós temos pouquíssimos líderes nas igrejas, sabe por quê? Há pouca gente que inspira confiabilidade, que inspira confiança. A lei da base sólida nos ensina isso. Negligencie a lei da base sólida e os seus dias de líder estarão contados. Irmãos e irmãs, nós estudamos nesses dois sábados a lei da eficácia ou a lei da tampa, a lei da influência, a lei do processo e hoje a lei da navegação, que é traçar o percurso e planejar o máximo possível. A lei de F. Hutton, ou líderes genuínos, treinados por Deus, habilitados, capacitados por Deus, são ouvidos independente dos seus postos. E a lei da base sólida, confiança, caráter e integridade. A lei da base sólida, confiança, caráter integridade. A minha oração nesse sábado é para que você ouça essa reflexão, mastigue, ouça de novo, mastigue, ouça de novo e, se quiser, adquira esse material porque ele tem vários exemplos do pastor John Maxwell. E não dá tempo para eu citar toda a leitura do livro aqui, mas o que importa, se você ler a Bíblia e olhar para o exemplo dos homens e das mulheres que Deus abençoou e utilizou como líderes influenciadores que mudaram a história e fizeram com que a boa notícia do Evangelho chegasse até nós e ainda estão fazendo diferença hoje, salgando a terra, iluminando o mundo, abençoando a sua própria vida, abençoando a sua família, abençoando o ministério em que atuam, abençoando o bairro, abençoando a cidade, abençoando o país, abençoando as nações. A minha oração é para que esses princípios possam ser profundamente estudados e que você se torne, no tempo que nos resta, um influenciador segundo a vontade de Deus, porque liderar segundo a vontade de Deus, exemplificado no modelo de Jesus Cristo, nada mais é e nada menos do que estabelecer o reino de paz e justiça, salvar vidas, levá-las a uma vida abundante e eterna. Que Deus te abençoe grandiosamente. E se você perdeu alguma unidade de liderança que nós estamos fazendo já há vários sábados. Esse é o terceiro material, primeiro da Igreja Apostólica, segundo da Igreja Metodista, agora do pastor John Maxwell. Se você perdeu, vá até o blog e vá mastigando esses princípios de liderança para você se tornar um líder segundo o coração de Deus. Em nome e para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, nos fazendo homens e mulheres, segundo a imagem de Jesus, segundo o coração de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.